mais um dia de trabalho. E cientes do dever cumprido, deixamos o ar. Agora iremos descansar, esperando um novo dia com otimismo e muita esperança. Voltaremos logo mais às 5 horas da manhã, oferecendo através do rádio novos serviços na comunidade, informando, divertindo, proporcionando a difusão cultural e o entretenimento. Com os desejos para que a paz, a saúde e as bênçãos dos céus emoldurem o aconchego de cada lar, nos despedimos com o nosso prefixo. As ondas médias do seu rádio, a faixa química do seu receptor, você sintoniza rádio jovem, vibrante, moderno e atualizado. Modelo da radiofonia sintonizada aos padrões avançados da técnica comunicativa. Rádio Uirapuru, CYK 697, 540 kHz. 1000 watts de potência. Piriri, estado de São Paulo.